O dia 12 de dezembro na história. 1901. O italiano Guglielmo Marconi enviou a primeira transmissão transatlântica de rádio da América para o Canadá. 1913. O famoso quadro Mona Lisa, do pintor Leonardo da Vinci, reapareceu depois de ficar sumido por 2 anos. 1915. O primeiro avião totalmente de metal feito pelo alemão Hugo Junkers voou pela primeira vez. 1968. O poeta Manuel Bandeira morreu aos 82 anos no Rio de Janeiro. 1969. A Grécia se retirou do Conselho da Europa antes de ser expulsa por causa de seu regime militar, liderado por Georgios Papadopoulos. 1993. Eduardo Frei foi eleito presidente do Chile. Foram as primeiras eleições depois do fim das regras militares no país em 1990. 1993. Com gols de Palinha, Toninho Cerezo e Miller, o São Paulo venceu o Milan da Itália por 3-2 e ganhou o seu segundo título mundial em Tóquio, no Japão. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.